se eu vou sair sem hora pra voltar. Sou independente, eu só dependo de minhas asas pra voar. Sou independente, não tenho que dar satisfação. Que essa